Amém. Está pedindo hoje à tarde ao Espírito Santo que ministrar. E tem algumas coisas que eu chamo de fundamentos. Digam comigo, fundamentos. Enquanto nós conversávamos, fui correr lá com o Geraldo, caminhar com o Nelson, né? Com uns a gente corre, com outros a gente caminha. E é assim que tem que ser. Glória a Deus. E os dois aguentaram firme lá, ó. Nossa, hoje à tarde. E a gente conversava sobre uma construção, né? Sobre as estacas que vão começar a bater lá no fundo da casa do Nelson. E eu estava lembrando dos fundamentos. E estava lembrando de uma construção que eu acompanhei alguns anos atrás. No fundo da minha casa, eu morava num lugar tranquilo. Eu tinha um estúdio de gravação ali naquela casa, um lugar abençoado por 5 anos. Até que venderam uma casa nos fundos da minha, onde era junto do estúdio. E de manhã, de tarde e noite, começaram a jogar cimento, bater estaca, cortar ferro. Mas eu pude acompanhar o que é o fundamento de uma construção. O que verdadeiramente se coloca, por que um edifício é tão alto, né? 27 andares. 27 andares, quanto que precisa embaixo de fundamento? E assim as nossas vidas são exatamente assim, amados. Nossa vida é uma grande construção. Quanto mais forte forem os fundamentos da sua vida, os fundamentos na palavra, os fundamentos no propósito de Deus forem na nossa vida, maior é a construção que Deus pode edificar sobre a tua vida. Por isso que a gente olha para algumas vidas e fica sempre naquela, uma pequena construçãozinha, uma casinha, assim, pequenininha, assim, não cresce, mas você olha para uma outra vida, é um grande edifício. Sabe onde está a diferença? No fundamento. E às vezes você olha para a sua vida, mas Senhor, eu queria ser um edifício, mas você não deixa Deus colocar fundamentos. E Deus quer colocar em cada um de nós um fundamento profundo para uma grande edificação. Aleluia! E hoje, amanhã, eu estarei falando sobre os fundamentos do reino de Deus. Sobre o que são os fundamentos que Deus quer colocar em cada uma das nossas vidas. Às vezes nossa vida cristã é muito voltada, né, para nós receber alguma coisa de Deus, nos sentir um pouquinho melhores, e assim pronto, e vem, o pastor ora de novo, você recebe uma outra bênção, e você volta, daqui uma semana volta, mas e onde está o crescimento? Deus não quer que a sua vida seja apenas isso. Deus não quer que a sua vida, não que você não precise de oração, de bênção, de amor, de carinho, de cheiro, de abraço, tudo isso em Jesus existe. Quantos sabem disso? Jesus é o mais amoroso. Jesus é o que mais gosta de abraçar, de beijar, de estar nos abençoando. O Senhor quer nos prosperar, nos abençoar. Mas Deus quer que as nossas vidas tenham fundamentos. Amém? Que a sua vida seja profunda. Profunda. Deus quer mexer nos fundamentos, nas estruturas da sua vida. Talvez em lugares, né? E para construir certo, a gente vê, né? Aquela casa que destruíram, é uma casa tão bonita. Se alguém me oferecesse aquela casa, eu queria morar. Mas eles tinham outros planos, eles tinham que construir um edifício de 12 andares em cima. Então aquela construção ali, que tinha já uns 50 anos, daquela bonita casa, não servia para construir em cima. Talvez para um andarzinho pudesse, mas não para 12. Então, quanto mais é a construção que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, maior, mais profundo, mais bem sustentado tem que ser o fundamento. Portanto, o fundamento é alguma coisa que Deus começa limpando, que Deus começa mexendo. Os fundamentos a gente só pode colocar depois que tira todo o entulho, todo o lixo. E isso os irmãos têm passado. O que é a conversão? Você vem para o Senhor Jesus, a sua casinha vem para o Senhor Jesus e Deus já te vê. Não, sobre esse aqui eu quero fazer uma grande construção. Mas o Senhor tem que limpar, tem que tirar as paredes velhas, tem que tirar os tetos ruins, mexer no sótão, no porão, em tudo. E para pôr fundamento, Deus mexe em tudo. Se Deus tem uma grande construção para a sua vida. Se você quer continuar sendo uma choupaninha de palha na beira da praia, você pode. Mas se você quer ser uma grande construção, aonde Deus pode colocar grandes coisas, grandes obras, aleluia, tem que ter fundamentos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E esses fundamentos, quero falar desses fundamentos, que são os fundamentos do reino de Deus.